Que preto, que branco, que índio, que... Que branco, que índio, que preto, que... Que índio, que preto, que branco, que... Que preto, branco, índio, que... Branco, índio, preto, que... Índio, preto, branco, que... Aqui somos mestiços, mulatos, capuzes, pardos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranices e judarabês. Aqui somos mestiços, mulatos, capuzes, pardos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranices e judarabês. Oriento pis, oriento pis. Ameriquita, luz, luz, unico, caboclos. Oriento pis, oriento pis. Ameriquita, luz, luz, unico, caboclos. Oriento pis, oriento pis. Ibero, bárbaros, índios, ciganagos. Oriento pis, oriento pis. Ibero, bárbaros, índios, ciganagos. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Não tem um, tem dois. Não tem dois, tem três. Não tem lei, tem lei. Não tem três, tem vezes. Não tem Deus, tem deuses. Não há sol, há sós. Não há sol, há sós. Não há sol, há sós. Não há sol, há sós. Cafuzos, pardos, tapuias, tupinambocos, América, Arataís e ouro bárbaros. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Que preto, que branco, que índio, que... Agora vamos falar sobre autoritarismo. O ser esquerdo um dia quis tornar-se um. Lançou-se candidato por partido algum. Ganhou milhões de votos e se elegeu. Dizia pra si mesmo, agora sou mais eu. No discurso da vitória prometeu engajamento pros desfavorecidos, é que iria trabalhar. Juro, transparência e comprometimento. E pelos cotovelos não parou mais de falar. Por fim tinha poder, não era um plebeu. Mas logo pra direita ele se converteu. O zero desse lado se multiplicou. Tornou-se um violento e cruel ditador. Um estado indivisível ele queria então formar. Serão os cálculos da união. Inumeráveis crimes é que ia colar. Todo mundo sabia, mas ninguém podia provar. Somaram suas forças para acabar com todo fascismo. O divisor cercado resistia ao inimigo, porém capturado foi subtraído. A mordaça do círculo se ajoelhou, implorando clemência e salvação. Foi sacrificado e alguém argumentou, nunca valeu nada esse maldito traidor. O ser ainda riu e antes de morrer lançou uma praga viu para o sistema perecer. Não se sabe quem foi, mas foi logo depois. O Estado decretou sem limitar as condições. O caos e a anarquia instalaram-se, no entanto, desordem nesta pátria numeral. Calamidade pública também não é pra tanto. De fato, isso aborrece, mas não fere. Hoje a situação tá tensa. Sinto um gosto de violência. Boca a boca, decadência. A todos os peixes grandes que nós, peixes pequenos, juntos podemos engolir. Ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Esse cara escroto, muito escroto. Esse cara escroto, muito escroto. We'll be right back. Se é um fascista é concedido cargo alto e voz viril. Vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, Bolsonaro aqui pariu. Bolso dele sempre cheio, Bolsonaro aqui pariu. Bolso dele sempre cheio, Bolsonaro aqui pariu. Esse cara escroto. Este é o Muqueca de Siri pela Rádio Campeche, todos os domingos às 11 ao meio-dia, 98.3 FM, uma rádio comunitária. Ouvimos Francisco Elombre com Bolsonaro, Escambau Zero Esquerda, um abraço para Maria Paraguaia, Giovanni Caruso, Arnaldo Antunes, Inclassificáveis, Antônio Nóbrega, Chegança, e no começo, Carolina Machado lendo Rio da Rios. Esta é a sintonia agora. Vamos apresentar uma ferramenta tecnológica revolucionária. Presta atenção. Olá. Presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento biooptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. Buk nunca se cuelga. Buk nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. Buk está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los books incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marca páginas permite abrir el book en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el book se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en books de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de book mediante una sencilla herramienta de programación. El lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Book es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, Book está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Book. Muqueca de Siri, pela Rádio Campeche, agora Estrela Leminski, Theo Ruiz. A vida não é justa. 98.3, uma rádio comunitária. A vida não é justa, é pisada, franzida, poder. A vida não é justa, é pisada, franzida, poder. E é curta, mas ser feliz nunca é demodê. A gente sai da linha, a gente pinta e borda. A gente sai da casinha, seu amor costura pra fora. A gente encara cada barra, que às vezes nem dá pra crer. Tá estampado na cara e não há como desfazer. A vida não é justa, não, não. É pisada, franzida, poder. E é curta, mas ser feliz nunca é demodê. A vida não é justa, é pisada, franzida, poder. E é curta, mas ser feliz nunca é demodê. A gente vira do avesso, aparando as arestas. Vê por outro viés, quando espera uma festa. Sempre dá pano pra manga e não dá bom sem nó. Só tem modelo exclusivo, a vida é uma só. A vida não é justa, é pisada, franzida, é godê. E é curta, mas ser feliz nunca é demodê. A vida não é justa, é pisada, franzida, é godê. E é curta, mas ser feliz nunca é demodê. Meio arte no voo. Querer ser pra frentex também é meio retrô. Mesmo tudo em haver, a gente corre o risco. ou segue a risca, mesmo sendo tão clichê. A vida não é justa, é pisada, franzida, rodeio. E é curta, mas ser feliz não cai bem modei. A vida não é justa, não, não é pisada, franzida, rodeio. Ser feliz nunca é degoder. A vida não é justa, é pisada, franzida, é poder. E é curta, mas ser feliz nunca é degoder. A vida não é, não é justa, não. É pisada, franzida, é poder. E é curta, mas ser feliz nunca é degoder. Agora eu quero guerra, antes só queria paz. A mesma vida, as mesmas convicções, mas cada vez mais longe de repetir os sermões. Lições, cifrões, congelar os corações. Nem sei cadê o fogo que é de o amor de Camões. Vou então, na incerteza da equação, eu busco na raiz o resultado da evolução. Entrego a vida num suspiro aliviado, na brisa do destino envolvido, enviado. Marginal alado, aliado dos tambores, batuqueiro, maloqueiro, tentando curar as dores. Ferida social que eu me refiro é carentice, é o medo de ter medo. Nesse disse que me disse, nesse disse que é assim, na tela de quem assiste. As ideias fascistas no AP de três suíte, mundinho que não existe. E os pela ainda acredita, saiu pra dar uma volta, encheu a cara de birita. Fez vida, arrumou treta, agrediu a mulher, humilhou os empregados, não cola no meu rolê. Passa mal, você vai ver, falado vai conhecer. O bonde do fumacê, afastando o cálice. Não é gira, é dialeto, rabiscando no concreto. Tem rima pra mais de metro e eu decreto, pode crer. Me emociona, todo dia me pergunto se eu quero mesmo diploma. Prendeu então questiona, só quero sair do coma. Se a cultura é o problema, nós arrocha na sanfona. Tira a bunda da poltrona, porra, ou fica quieto. Se assunto é responsa, corra, arruma um teto. Lute pela liberdade dos teus filhos, dos teus netos. Hoje é praga, tipo inseto, e vamos executar os projetos. Pode vir com seu veneno, que aqui é mosca na sopa. Criando anticorpos contra tiro a queima-roupa. Meu corpo tá fechado, eu tô fechado, mas sempre livre. Estourando os cadeados, mas um louco sobrevive. Sempre estive protegido pelas forças do além. Inclusive a parada é não atrasar ninguém. O tal fulano é quem? Todavia, porém. E se não tem pra todo mundo, não vai ter pra ninguém. Mas não já sozinho, pelo fim no contrato. que eu faço por amor mesmo é a rima. Me acalmo os erros. Então eu fico aqui fazendo a minha rendinha, olhando pro mar. Lagoa é minha grande paixão. Daqui não saio nunca. Só quando morrer, né? Nesse domingo de sol, os corações transbordaram na Lagoa da Conceição e ela ficou avermelhada. Ela ficou o Brasil. Tentar ficar menos triste, apesar de ser domingo. Lembrar que o amor insiste. Lagoa da Conceição, pra suportar a semana com alguma emoção. Encher os olhos de Lagoa da Conceição, pra suportar a semana com alguma emoção. Falando em dólares, em gringos, todo o suporte aos movimentos sociais na Argentina, à greve geral, aos direitos dos trabalhadores. Este é o Muqueca de Siri pela Rádio Campeche, todo domingo das 11 ao meio-dia. No fundo estamos ouvindo Elisá e Guinha Ramírez, Lagoa da Conceição. Antes foi fim no contrato, na Polis de Rondon, Estela Leminski, Théo Ruiz, A Vida Não É Justa e Astor Piazzolla.

vida minha suplicar. Mensageiro sou da música, o meu canto é uma missão, tem força de oração, eu cumpro meu dever. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Quando eu canto, quando eu canto, é para aliviar. Cigarra quando canta, morre. E a madeira quando morre, canta. Quando eu canto, a morte me percorre. Eu solto um canto da garganta. E a cigarra quando canta, morre. Moqueca de Siri pela Rádio Campeche. Agora Chico Buarque, depois Ivan Lins. Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar. Açucena delicada, sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio sereno, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Deixo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for, eu vou sem pena. Pena vai ter quem ficar. Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar. A açucena delicada sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio serena, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Deixo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Agora a Muqueca abre a voz para o Dr. Sócrates. É difícil descrever o que a gente sente quando está tomado, né, pela emoção. É muito difícil. Quer dizer, na verdade, a gente passa a sentir as coisas com uma amplitude exagerada. Tudo é exagerado. E é como se estivéssemos sempre prestes a chorar, prestes a se entregar a alguma coisa. Eu acho que foi basicamente isso, quer dizer, eu flutuei ali, flutuei o tempo todo, passei aquilo que era o que eu tinha na mão, né? Segundo o Juca Kfouri fala, eu fui o único que arriscou alguma coisa. O que eu tinha na mão era aquilo lá. Eu queria demonstrar isso, o meu sentimento, o meu credo, né, naquilo que eu pretendia para o meu povo. Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! Repita aqui, doutor! Repita aqui! Se a emenda for aprovada, você... Não vou embora do nosso país! Eu consegui perceber naquela passeata como é que se vai para uma guerra para morrer. Saca? Porque não se vai com o corpo, se vai com a alma. É coisa de viado o que estão fazendo. Mas você é mais idiota. Você é ignorante. Ele não sabe respeitar uma criança. Ele não sabe respeitar uma mulher. Ele não sabe respeitar as diferenças. E tudo tem que ser do jeito que ele quer. Ele não sabe respeitar. Vou contar para vocês, dançarina igual minha bisavó, Madalena com 116. Não perdi a pisada do forró, dançou coco de roda e xenhenhen. Quando andou no sertão de Maceió, aprendeu nos fandangos de Belém. Caboclinho, lambada e carimbó, dançou no Maranhão, Mumba, meu boi. Gemedeira embolada em Mossoró, aprendeu marujada quando foi. Um Natal na ilha de Marajó, dançou jongo, catira e caixão. No batuque do chão levantou pó, dançou frevo, baião, maracatu, capoeira e afoxé como ela só. Nunca vi, vou contar para vocês, dançarina igual minha bisavó, Madalena com 116. Não perdi a pisada do forró, dançou xote, chachado e cirandô. E no samba era boa de cocó, de crioulo e de mina no tambor. Madalena no corpo dava nó, na Bahia bateu batucajé, fez cabeça no toque do roncó, também foi aô de candomblé. De Tomás, de Tubia, de Timbó, Chula, Chiba, Rojão, Caterete. Já dançou nos confins do Cafundó, Catopé, Cacumbi, Macumelê. Nunca mais vi ninguém dançar melhor. Tanta pendenga, tanto deixar disso, eu fiquei no brejo. Eu é que fiquei capinga pelo compromisso firmado com tu. Tu que pisou nos tomates, azedou abacate, amargou meu caju. Que é que te deu na cacheta, meu bem? Que é que te deu, meu pitu? Oh, pimenta malagueta, neném, só é bom combo. Que é que te deu na cacheta, meu bem? Que é que te deu, meu pitu? Pimenta malagueta, neném, só é bom combo. Não cospe no trapo que tu comeu. Não maltrata esse traste que um dia foi teu. Não cospe no trapo que tu comeu. Não maltrata esse traste que um dia foi teu. Depois de tanta pendenga, tanto deixa disso, eu fiquei no brejo. Eu é que fiquei capenga pelo compromisso na cacheta, meu bem. Que te deu, meu pitu? Pimenta malagueta, neném, só é bom quando. Que te deu na cacheta, meu bem? Que te deu, meu pitu? Pimenta malagueta, neném, só é bom quando. Um cospe no trapo que tu comeu. Não maltrata esse traste que um dia foi teu. Ah, não cospe no trapo que tu comeu. Não maltrata esse traste que um dia foi teu. De tanta pendenga, tanto deixar disso, eu fiquei no preju. Eu é que fiquei capenga pelo compromisso firmado com tu. Tu que pisou nos tomates, azedou o abacate, amargou meu caju. Que é que te deu na cacheta, meu bem? Que é que te deu, meu pitu? Pimenta malagueta, neném, só é bom quando. Que é que te deu na cacheta, meu bem? Que é que te deu, meu pitu? Pimenta malagueta, neném, só é bom quando. Não cospe no trapo que tu comeu. Não maltrata esse traste que um dia foi teu. Não cospe no trapo que tu comeu. Não maltrata esse traste que um dia foi teu. Ah, não cospe no trapo que tu comeu. Não maltrata esse traste que um dia foi teu. Não cospe no trapo que tu comeu. Não maltrata esse traste que um dia foi teu. Moqueca de Siri pela Rádio Campeche, todo domingo das 11 ao meio-dia. Hoje extrapolamos um pouco o horário, foi difícil chegar na rádio. Lado B do programa, ouvimos João Nogueira, primeiro a capela e depois o samba Minha Missão. Uma música que foi feita na ditadura. Que é uma quase que um mantra contra a tirania. E em seguida Chico Buarque, Quando Eu For Eu Vou Sem Pena, Ivan Lins, Deixa Eu Dizer. Aí o depoimento do Dr. Sócrates com o movimento Direta Já, na abertura do regime militar, começo dos anos 80. Wilson das Neves, saudoso, querido, maior baterista de todos os tempos, com Bisavó Madalena, Vanderly, Pimenta Malagueta, no fundo estamos ouvindo Banda Elétrica, psicodelia brasileira de 1968, Mugi Ugi. Vamos fechar o programa de hoje com Edu Krieger, interpretando de sua autoria, Deus conserve para sempre meu bom senso temperado a pitadas de loucura. Tenham todos uma excelente semana, voltem com liberdade. E o domingo tá pedindo um banho de mar, refresquem-se. Um beijo para Lívia Santana em Brasília, Maciel aqui na ilha, João Paulo, o Zé na Cova Funda, Moqueca de Siri, o programa mais ouvido na Cova Funda. Um abraço pro Cush, pro Jack, pro Braga. E toda a galera do Fute da Cova Funda. Paz, saúde, trabalho, sorte e saudações rubro-negras. Eu respeito a crendice dos ateus e a descrença que mora nos beatos. O atrativo daqueles que são chatos e o modesto que às vezes se acha Deus. Reconheço o valor dos versos meus e a sujeira que habita a mente pura. A pureza que mora na mistura e a discórdia que mora no consenso. Deus conserve pra sempre meu bom senso, temperado a pitadas de loucura. Eu respeito as hipócritas verdades e o valor natural dos imperfeitos, pois somente através dos seus defeitos poderão destacar as qualidades. Reconheço o valor das falsidades e a mentira que mora em cada jura. Tanta lágrima mole em cara dura que eu já nem ofereço mais meu lenço. Deus conserve pra sempre meu bom senso, temperado a pitadas de loucura. Eu respeito o lamento dos contentes e a alegria que mora em todo pranto, o pecado que mora em todo santo e o temor que apavora os mais valentes. Reconheço a moral dos indecentes e o sabor palatável da amargura, o azedume que mora na doçura e a fumaça que limpa pelo incenso. Deus conserve pra sempre meu bom senso, temperado a pitadas de loucura. Eu respeito a preguiça do elegante e a desordem na mente do analista. O desânimo mora no otimista e a inocência namora o meliante. Reconheço a modéstia do arrogante e o maestro que odeia a partitura, o erudito que foge da leitura e o aluno que adora ser suspenso. Deus conserve pra sempre meu bom senso, temperado a pitadas de loucura. Eu respeito a vontade do capacho e o sucesso de todo fracassado, a macheza do homem delicado e a porção delicada do homem macho. Reconheço a elegância do esculacho e o poder criador da criatura, a coragem que mora na paura e o valor da derrota quando venço. Deus conserve pra sempre meu bom senso, temperado a pitadas de loucura. Eu respeito a esperteza que há no tolo e a tolice que mora em cada sábio, o mau jeito que mora no mais hábil, jubileu celebrado sem o bolo. Reconheço a desculpa para o dolo e o valor nutritivo da gordura, a doença saudável que nos cura e a paixão que parece amor intenso. Deus conserve pra sempre meu bom senso, temperado a pitadas de loucura. Eu respeito a doideira do careta, a lucidez que se mostra no maluco, a memória que mora no caduco e o fantasma que mora na gaveta. Reconheço o caráter da mutreta e a beleza que mora na feiura, pilantragem que mora na lisura e a pressão 10x8 do hipertenso. Deus conserve pra sempre meu bom senso, temperado a pitadas de loucura. Eu respeito o sorriso do sisudo e a tristeza que mora na risada. Quem é tudo, mas diz que não é nada. Quem é nada, mas diz que sabe tudo. Reconheço a grandeza do miúdo e a humildade que mora na secura. Noite em claro que ofusca a noite escura e a incerteza que mora no que eu penso. Deus conserve pra sempre meu bom senso, temperado a pitadas de loucura. Thank you.